Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, seus de boas mequetrefs. Hoje, cerveja de milho. É, lá no Apu, no Tinho, Diabo Verde. Vamos cacarejar aqui. E bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, à destruição do Brazilian Way of Life. O mote aqui é desmascarar dogmas, fazer desabafo sobre a real necessidade das coisas, e o principal é fazer isso da maneira mais amaldiçoada e escrachada possível, para ser contra essa empurração de coisinhas na nossa goela. Toca o banco aí, volta, que eu vou dar uma golada agora. E nesta semana, o tema: o consumismo e as agruras de se viver devendo. Um assunto que nós sabemos. Cara, perfeito, cara. Tá aí algo. Às vezes a gente reclama de assunto que a gente não domina. E nesse mês, então. Olha. Porque sempre dá uma merda, né, Alexandre? Puta que pariu. Todo cara. Mês acontece, você fala: puta, esse mês vai ser ótimo. Esse mês tô tranquilão. Funde o motor do carro, dá uma merda. A única coisa azul na minha vida nesse mês foi a minha barba. Mas nada, o resto é tudo vermelho, igual essa lata dessa cerveja de milho. Parece que a gente nunca vai acertar a boa nessas nossas vidas. Nunca mesmo, porque essa acumulada que teve da Mega Sena esses dias aí. Você jogou, pelo menos? Joguei. Porque você nunca joguei. Minha memória é péssima, então eu sempre guardo o primeiro e o último número de cabeça, né? Uhum. Então, depois, pra conferir, aí obviamente que eu jogo sempre ali meus três cartões, que dá os 10,50. E cara, aí eu vi o resultado, tipo, acordei de madrugada e não tinha visto. Mas eu tô rico, sorteio, tô rico. E eu já levantei de uma tremedeira, pois eu acertei esses dois malditos e raspei os outros quatro, cara. O Alexandre foi testemunha disso. Teve uma vez, eu fiz um terno e raspei do lado os dois últimos finais. Aí até mandei uma foto pro Alexandre com o meu jogo, a tela da Caixa Econômica Federal e um copo de uísque duplo que eu precisei tomar pra me repor do susto. Só que na conferência, né? Só, já pensou se eu tivesse ganho, cara? Porque foi na sequência. Deu o primeiro, deu o segundo, o terceiro foi raspando e o quarto também. Cara, se eu ganho, você nunca mais vai ver pobreza na vida, que eu mando furar seus olhos, cara. E eu quase que eu te mandei a foto também, porque foi assim, cara. Eu acertei os dois, acho que eu fiz um... Não, não fiz um terno, mas eu raspei os outros quatro, assim, aquela quicadinha, assim, puta que pariu. Isso me desanima muito, cara, porque é o mais perto que você chega de ficar rico. E não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer absolutamente nada, e você sabe que não vai adiantar mais jogar depois, que você não vai mais nem passar perto. Ou seja, a única maneira de sair do vermelho nessa situação, que seria através da jogatina, fudeu. Minha vida foi uma vida low budget, foi divertida, mas eu tenho certeza que com dinheiro seria muito melhor, porque essa babaquice de dinheiro não compra felicidade, besteira, compra sim. Isso é uma bobagem compra. Que a igreja inseriu na cabeça das pessoas, que elas devem ser miseráveis. É, e dá todo o dinheiro pra dar sacolinha. Esses votos de miserabilidade, péssimos pras pessoas, porque daí todo mundo, Deus que é assim, Deus que é assim. Olha aqui, Deus, se você me quer na situação que eu estou, meu amigo, você é um cara mau, você não é um muito cara mal. Bom. Você deve ter um tridente em uma das mãos. Porque eu vou te ser sincero, ultimamente eu tô trabalhando pro teu inimigo bater palma, cara. A gente vive pegando, né, como a sociedade é imbecil aí numa vida, sempre na busca de dinheiro pra comprar coisas que não se precisam, um monte de coisa supérflua. A gente vive metendo pau na quem ostentação. Gasta na ostentação, quem quer comprar o celular a cada 6 meses. Daí o teu carro troca a cor da maçaneta de um ano pro outro, você acha que já tem que trocar. Todo esse tipo de coisa, nós aqui somos críticos. A gente mete o pau mesmo porque tem muito de imbecilidade nessa necessidade de consumo absurda. Sim. Mas não que a gente não goste de dinheiro. Dá pra, né, cara? Dá pra fazer um aproveitamento tão bom com a grana. Dá, cara. Você não precisa ser um imbecil com um monte de dinheiro, mas você pode ser um cara legal com uma grana boa. Dá pra você viajar pra lugares bacanas, né? O Walter, que é um viajandão aí, que tá sempre viajando, vai viajar de novo. Sempre com nenhum dinheiro. Preparem-se que vai começar a sessão fotos do Walter no Facebook. Mas o dinheiro dá pra te proporcionar uma série de coisas bacanas sem você ser um imbecil ostentador, né? Imagina uma vida com grana que você sai pra comer no sábado e não precisa ir no Habib's comer esfirra de 90 centavos. E aí não precisa ficar nesse exibicionismo todo, né? Você não precisa ficar evidenciando todo o poder econômico. Exatamente. Seu cartão de crédito lhe oferece, mas dá pra ter uma vida foda. Porra, pra caralho, cara. Mas enfim, principalmente dá pra você fazer isso. E o grande problema talvez esteja aí, Walter, gente, o problema da sociedade atual é você querer ter as coisas, ir lá comprá-las, porém se endividar até o talo. Porque uma coisa é o cara estar fodido como está Alexandre Moreira e grande parte do país, e por que não do planeta também, estar fodido. Mas você não tá cavando, mas né? Mas eu não tô. Você não tá cavando a cova. Exatamente. Eu não tô, meu amigão. Eu não tô com o celular de 4 pilas no bolso ali pra ouvir música e entrar na internet apenas. É, pra escrever os textões. Pra escrever textões. Concorda? Então eu não tô nessa pegada, né? Não, porque esse é o grande lance. O problema não é a pessoa ser um consumidor voraz. Isso não é o problema. O problema é você ser um consumidor voraz às contas de crédito, de dinheiro que você não tem. Você não tem. Concorda? E que você tenta aparentar pra sociedade que tem. E no final você tá rapando o cu com a unha. É, nas contas do limite do banco, nas contas do cartão de crédito. Porque o banco é mais ou menos assim, ele põe uma corda no seu pescoço, dali de uns 10 metros, dá um tapa no teu rabo e fala, vai filha da puta. Corre. Aí consome. Chega uma hora que a corda estica. Isso. Aí o banco vem puxando você pelo pescoço, enfia o dedo no teu cu, te arrebenta. Como você mesmo citou, não dá pra deixar de falar de crediários. Crediário. Porque esse é o grande problema. Tem gente, Walter, que se apega, e já vi muito isso, hein? Aquela condição de vai lá, compra pra cacete, compra, entra numa dessas lojas de varejo, compra, e não paga, e daí deixa o nome e pro limbo, suja o nome. Exato. Aí ele pensa, daqui a 5 anos, limpa meu nome. É, ele conta com a prescrição da dívida dele, do calote que ele tá dando. É isso, esse é o nome. Você é um caloteiro. Eu já vou dizer, pra você que tá consumindo, utilizando o seu Liz e não paga nunca, também é uma espécie de calote, meu queridão. Não adianta querer se livrar. Mas o Liz prescreve? Prescreve também. É mesmo? Primeiro eles te jogam... Olha aí eu entrando nisso. Primeiro, eles vão te enfiando os juros de 300% ao ano até o talo, né? Vai chegar uma hora, perto dos 5 anos que você não pagou, a dívida já tá astronômica, eles começam a ligar que nem malucos pra você. De todas as formas, ligam... Vai diminuir. Olha só, um assunto que eu tô falando com propriedade. Aí os caras começam a te ligar no trabalho, na casa da tua mãe. Eles estão desesperados e eles querem ali negociar a dívida com você. O que o Alexandre tá falando é uma saída. Agora o cara tem que ter culhão, não tem? Pra aguentar a pressão durante os 5 anos. Porque eles ficam te ligando, eles começam a querer te constranger. Ligam no trabalho. É mesmo, isso é crime. Não pedem nem pra falar no teu ramal, pede pra falar... No sistema de alto-falante da sirene, empresa. Na sirene, na hora do almoço. Alexandre! Paga Casas Bahia! Você tá na rodoviária e começa. É. Na estação de metrô. Você tá na praia, passa aquele teco-teco com uma faixa. Alexandre caloteiro, paga ponto frio, seu filho da puta. Então eles começam a apelar pra tudo. Começam a te constranger, mandar e-mails. Tua mãe, coitada, tá em casa, recebe telefonema que vem com essa pegada. Olha, o teu filho tá devendo. E assim vai até o momento que eles veem que você é um cabra forte nesse sentido, você é caloteiro de primeira. Uhum. Aí o que eles fazem? Assim, ó, não tem jeito, chama o Alexandre aqui. Ó, tua dívida é 10 pau, dá um barão aí em 10 vezes e a coisa tá finalizada. E é assim que se renegocia a dívida. Mas eu tô falando isso pra alguém que se apertou. Não que você foi lá e comprou metade das casas Bahia e não pagou. Porque eu já vi, eu conheço, tem um amigo nosso, Walter Rezende. Posso até falar, ele parece com esse cara aqui dessa foto aqui, o Mumu. É, Mumu que me falou isso aí. Eita, que mês que vem, prescreve minha dívida na casa Bahia. Tava me falando isso outro dia. Meu nome tá limpo e meus móveis ainda estão novos. O Mumu foi o primeiro e único cara que eu conheci que foi banido do Facebook. Foi, é verdade. Porque ele falou que ia matar o Alckmin. E o Lula, ao mesmo tempo. E o Lula. Ele falou que ia matar os dois. Olha só que O Alexandre, como diria o Jamir Betting, quem não deve, não tem. É, tem essa frase dele de para-choque de caminhão. Sim. Né, que é verdade. Eu não tenho porque eu não... tá longe dos carnês. Exatamente. Tá longe dos carnês. Mantenha a distância dos carnês. Eu já te fiz muito crediário nessa minha vida. Hoje eu tô velho, tô com mais de 40 anos. Eu aprendi. Eu junto dinheiro, aí eu vou lá e compro. Não compro mais crediário, mas comprei muito. Comprou muito crediário? Muito, muito, eu, muito. Eu comprei, eu sempre, por conta da filosofia do seu Nelson, né? Ele sempre dizia isso, ó, tem que juntar o dinheiro e ir lá e comprar. Inclusive você consegue desconto, esse tipo de coisa que a gente hoje sabe. Então eu nunca fui muito fã de crediários em si. Mais de talão de cheque, meu amigo. Barbaridade, viu? Primeiro, eu quero falar aqui do meu primeiro carnê. É, fala. Eu lembro que você, com o que você comprou no primeiro carnê? Olha só, na nossa época, minha e do Alexandre, eu sou mais velho que o Alexandre, você podia começar a trabalhar legalmente muito cedo, aos 14 anos, sim, correto? Sim, eu comecei Alexandre? Também com 14. Quando você tá com 14 anos, você tá ali com os hormônios borbulhando. Sim. É impressionante. E você tá naquela fase que você quer se autoafirmar. E como a gente já falou, a gente nunca foi o mais bonito nem mais inteligente. Então sim, a gente precisa investir no nosso por fora. Por fora. Aí eu achei que seria interessante cometer a imbecilidade de entrar no mundo das grifes. Pra tentar, pelo menos, fazer com que alguma mulher olhasse pra mim. Puta que pariu, tá? Cara. Eu também fiz essa imbecilidade. Hoje em dia, eu não sei nem se existe. Na época, era, pelo menos na periferia, era uma grife respeitável. Qual? Hangler. Hangler. Existe ainda? Sim, hoje ainda. Esses dias eu tava pesquisando a respeito da Hangler. É muito utilizada hoje pelos cowboys. Logo quando eu comecei a trabalhar, eu falei, não, eu preciso dar uma repaginada, eu preciso comprar jeans com marcas, camisas com marcas, sapatos. Meia, até cinto, cara, veja você. Meia, cinto, eu confesso que eu não me importava. Até isso, cueca, escondido. Tudo isso, cara. Eu não me importava com cueca porque eu não ia mostrar pra ninguém. Disso eu tinha plena consciência. Aí eu fui numa loja Hangler, eu escolhi o que eu queria. Como diria a música dos Racionais, compro. Exatamente. Eu compro. Comecei a escolher como se não houvesse amanhã. Fui empilhando as roupas e tal, mulher me disse o preço. Sei lá, 3 vezes o meu salário. É, por aí mesmo. Aí eu falei, ela falou, mas você pode fazer um crediário. Eu sabia que eu era um fudido. Ela já me ofereceu um crediário. Fui lá, fiz o crediário, saí de lá com carnê da grossura do Alcorão, que eu paguei virado pra Meca durante 12 meses. É, cara. Cara, eu fiquei 12 meses. Pagando roupa, cara. Me fudendo, cara. Detalhe, comi alguém no Hoje a gente vai nessas feiras do Brás. Só fui comer alguém com 32 anos de idade. É, hoje a gente vai nessas feiras do Brás e compra tudo com 12 avos desse valor gasto. E você se lembra como foi seu primeiro carnê? O seu jogo de cheques? Então, eu até falei na edição passada, meu primeiro talão de cheques foi gasto num tênis, né? Também. Caro pra cacete. E na adolescência, nessa fase de afirmação que você falou, e no nosso caso, durou ali dos 14 até os 20 e poucos anos, tentando engatar uma miúda, impressionar uma rapariga. O dinheiro era muito gasto basicamente com isso, com indumentária cara, né? Sim. Eu me lembro de um Natal que eu chamei minha mãe e minha irmã, falei assim, vem cá vocês, vamos passear. Você botou ela dentro do Fusca Botei Branco, as duas? Dentro da Furqueta, fomos no shopping, cara. E torrei. Arrebentou. Arrebentei, eu acho que eu comprometi o 13º até da minha aposentadoria daqui 20 anos, cara. E foi uma grana e toma. Naquele ano eu gastei, num Natal, acho que quase uns 3 talões de cheque. Três talões de cheque. Três talões de cheque, cara. Cara, o talão tem 20, são 60 cheques. Foi por aí, foi por aí. Então, muito crediário no Natal. Mas naquela época, eu acho que eu ganhava bem pra quem tinha 18, quem tinha uns 20 anos, eu acho que eu ganhava bem pra cacete naquela época. Eu acho que o que eu mais torrei foi num Natal, justamente assim, comprando coisas. E olha que tudo que a minha mãe olhava... Nem Deus acredita entrando nessa roda natalina. A minha mãe, não, Alexandre, foi, mãe, não esquenta, mãe, não esquenta. Aqui, acho que ela pensou que eu tinha, que eu tava naquele assalto do Banco Central. Lá. Mas foi assim também, cara, tudo por quê? Pra conseguir. Tipo, a mochila, sabe? Não ia nem viajar, não. Vou comprar uma bolsa de viagem cara pra cacete. Vai que eu preciso. Óculos. Tudo, cara. Meia cara, cinto cara. Tudo que fosse caro eu queria consumir por conta dessa maldita necessidade de afirmação. Puta que pariu. Eu entrei no frenesi desse de cheque também. Só que foi imposto de gasolina. Assim que eu comprei o meu primeiro carro. Fudido ali, desgraçado. Chevette, lembro. Chevette amaldiçoado. Eu tenho certeza que no surgimento desse Chevette foi o solo se abrindo, uma coluna de fumaça de enxofre saindo de lá e o Chevette... Esse é do Walter. Calma aí. Esse aqui vai ser do Walter. O carro, filha da puta, me rendeu boas histórias, mas me fudeu muito. Aí, eu comprei o carro comprometido com as prestações do Chevette amaldiçoado. Tinha dinheiro pra gasolina? Claro que não. Naquela época tinha um esquema nos postos de gasolina. Eles te davam a opção de enfiar 5 dedos no seu cu. Exato. Te deixando pagar o abastecimento daqui a 30, 60 dias. Aí, amigão, eu ia colocando gasolina pra dentro daquele Chevette e esquecia que eu ia ter que pagar lá na frente. Controlar a porra do cheque era uma merda, né? Você anotava naquele canhoto ali. Bom para. Bom para. Pode crer. É aqueles bom para grampeadinho, cara. É verdade. Puta que bom para. Cara, chegou um momento que aí começou a voltar. Não teve jeito. Começou a voltar cheque. Aí o que que eu fiz? Eu entreguei pro demônio, né? Entreguei nas mãos do demônio. Tem uma história boa disso aí também. Ele que tome conta disso. Deixei o tempo passar. Um ano depois, aí eu já dei aquela aliviada, botei a cabeça pra fora da fossa, é. Né? E falei, vou atrás dos cheques. Aí comecei atrás um por um posto de gasolina. E você é humilhado. É humilhado, você, cara. Você é humilhado. Eu fui humilhado no posto de gasolina pelo frentista. O frentista te humilha, mas cara. Mas não desmerecendo a profissão de frentista. Você não quer ser humilhado por um frentista. Não, cara. Se ele puder, ele te humilha, ele cara. Te humilha foda, cara. Porque comigo, eu entrei no blacklist do posto de gasolina, cara. Tinha... O seu cheque no caixa. Isso, exatamente. Seu nome. Aí eu fui lá e completa aí, amigão. O cara completou. Aí eu pau, presto uma caneta pra assinar o cheque. Pau, dei o cheque. O cara olhou, pô, amigão. Você tá seu aqui nome na lista aqui do FBI. Pode. Eu falei, você tá brincando. Ele falou, não, é sério. Aqui, ó. Aí ele falou, não, é sério. Olha, aqui tem um cheque. Eu falei, putz, cara, esqueci. Preciso acertar esse cheque aí. O cara, então... Você esqueceu? Não, eu tinha esquecido mesmo, assim, sabe? E daí, eles fazem aquilo, ligam pra você. E tiraram a gasolina de dentro do teu carro? Então, aí é que é a dor, cara. O cara foi, então, tem como você arranjar uma grana aí pra pagar agora os dois cheques? No dinheiro de hoje, como diria minha mãe, eu deveria ali uns 300 pilas, entendeu? Uhum. E eu não tinha 300 pau, obviamente, né? E aí o cara, então, vai ter que tirar a gasolina. Nessa época eu já tava com outro carro, não lembro qual era, que não dava pra tirar gasolina. A Saveiro? A Saveiro, não dava pra... Saveiro que você quase matou 16 pessoas própria, com ela. A própria, e aí, cara, não dava pra tirar gasolina. E era tarde da noite, ia sair da faculdade, manja, tarde da noite. É, eu sou só um adendo pra Saveiro. É. Picapes minúsculas é bem de um ser suburbano mesmo, assim, né? Porque ela não tem a finalidade de carregar coisas grandes, exatamente. Né? Não cumpre essa função, não cumpre a função de carregar os amaldiçoados. É. É um problema da ponte pra cá não, também. Não, eu curtia porque era como se fosse uma moto, só andava eu e minha namorada, não precisava ficar carregando imbecil nenhum. Mas tem um outro problema suburbano muito grande. Qual? Todo mundo te chama pra fazer uma mudança, cara. Dá pra levar uma geladeira ali, ele te paga a gasolina. Uma vez eu levei um cara que tava voltando. Você já carregou uma geladeira? Você já carregou uma geladeira pra mim? Ai, pode crer. Eu, então, eu faço parte dos filhos da puta que fodem tudo. Uma vez se levar um cara, ele ia embora pro Recife e tava levando toda a metade de São Paulo na. Mas você teve que ir pro Pernambuco? Não, levei até a rodoviária do Tietê, mas o cara tava levando metade de São Paulo, cara. E eu me pagar a gasolina e fomos nós, aparecendo um circo pra rodoviária do Tietê. Então, e aí o cara ficou nesse perrengue, não, você tem que arranjar o dinheiro pra pagar e não conseguia tirar a gasolina. Cara, aí eu tive que, olha que humilhação, deixar o Step e o RG lá. Eu acho que eu já deixei num motel. Ah, um Step já. Porque deixei, o meu cheque não era bem-vindo. Então, deixei o Step e o RG lá, pra no outro dia passar com uma grana lá e pagar, descolar uma grana, ter que fazer um refinanciamento de alguma coisa com alguém. Você se lembra qual foi a manobra financeira? A pedalada que você deu pra conseguir. Apelei, acho que apelei pra minha avó. Olha só, cara, apelar pra dinheiro da avó. Que amaldiçoamento. E esse lance de carne é um ciclo, né? Minha mãe, cara, minha mãe agora parou com essa parada. Teve uma época que ela saiu de um carnê, ela tinha uma obsessão, ela tinha que ter em outro. E você, é engraçado, né, Walter? Porque você... Você começa a ver, puta, já só faltam 3 meses. Aí você já começa a pensar no que você vai comprar. Exatamente, né? Cara. Ah, só falta 3, já dá pra juntar 2 meses, já dá pra juntar 2 dívidas já. E assim vai. Cara, isso é uma merda. E... Essa aqui veio choque, hein, vó? É, tá ruim? Vai cuspir em mim? Tá zoada? Tem outra, vai essa mesmo, cara. Cara, o Apu, eu tenho certeza que ele tem um laboratório lá atrás. Ele fica fazendo... Ele... Qualquer dia eu vou filmar a compra de cerveja no Apu pra postar no nosso... As pessoas não têm ideia do que é o Apu, né, nossa, cara? É o pior supermercado do planeta, é caro pra cacete. É uma franquia. Do dia, é. Isso. Mas é desgraçado, porque ele bota o preço que ele quer. Ele bota etiquetinhas ainda no preço. Põe, assim, cara. E ele fica fumando lá dentro da loja. Fuma, coça o cu, é um inferno. Tudo isso do lado de uma delegacia, que é o em supermercado. Ele fica na frente da delegacia. Frente, é verdade. Então, voltando a falar em carnê, tem uma espécie de carnê que foi inventado por Lúcifer, eu tenho certeza. Tipo C&A, tal, que você não paga nos bancos, você tem que pagar na loja. Lá, eles fazem isso no intuito de quando você for pagar a porra da mensalidade de fudido, você comprar já mais compre coisas. Compre mais, supere seu adversário, cara. E isso, puta, isso vai fudendo a galera e tal. Vai. Eu lembro quando a mãe da Patrícia morreu, ela teve uma grana lá na C&A. Ah, é? Foi o cara cobrar. A dívida não prescreve foi, nesse pois é, caso? Foi que a Patrícia falou, a minha mãe morreu. Falei, então ok, foi fechando a pastinha, guardou o revólver, o taco de beisebol e foi embora. Todos os instrumentos de tortura de cobrança. Foi embora. Não. O megafone pra avisar a vizinhança. Não voltou mais, cara. Eu tenho um trauma de carnês, eu nunca me meti muito em carnês. Não que os cheques não tenham tido o mesmo efeito devastador na minha vida consumista, mas os carnês, como eu disse, meu pai, ele sempre foi uma pessoa que odiou compras parceladas, né? Ele sempre fez isso que você faz hoje aí, que é juntar a grana e comprar. E uma vez ele foi comprar um carro. Ele comprou um carro, um K. Assim que surgiu aquele K feio pra cacete. Eu e teu pai. Eu e teu pai. No mundo tinha. No mundo. Eu cheguei na loja junto com ele. Vamos comprar o carro. E foi lá o dele era azul? Não, o dele era uma cor de burro quando foge. Um verde. Não, era um prata estranho. Era um prata meio da cor desse seu computador. Uhum. Aí, mas enfim. E aí meu pai chegou lá e ele foi comprar à vista. Ele comprou esse carro pra minha irmã, inclusive. Me lembrei. Filha da puta deu um carro pra minha irmã. Você odeia até hoje por causa disso. Até hoje. E aí ele chegou lá pra comprar esse carro. E o cara, não, mas você não precisa pagar à vista. Eu que é meu pai, não, eu vou pagar à vista. Não, desconto o cara, não. Tem um esquema novo pra pagar aqui que é ótimo. É vinculado ao dólar? Vinculado a exatamente aquela época que o dólar era 1. E virou 2. Eu entrei nessa arapuca também. Então, meu pai comprou um K e pagou uma BMW. Me lembro muito bem, né? Então, até hoje, ele excomunga quem... E depois tentou negociar a dívida. O cara, eu tentei. Eu entrei nessa, cara. Você se fudeu. Eu me lembro que quando eu vendi... Eu fui trocar o K. Leasing, né? Era o nome, né? Não, não, acho que no meu caso não era leasing. Sei lá, eu não lembro exatamente. Não, tava vinculado ao dólar, se fudeu também. Eu consegui negociar pra pagar a diferença no final. Tá. A diferença no final foi o carro. É, isso mesmo. Eu paguei um aluguel, foi uma bosta. É, meu pai... Tinha um amigo meu que criou até na época um site, que era o Lesados do Leasing. Mas não adiantou, todo mundo reclamou e não teve jeito. Você foi lá, assinou o contrato. E foi a única vez que meu pai comprou algo parcelado e até hoje ele excomunga e eu tenho cagaço de comprar algo parcelado também. Tem um e-mail aqui da Sara Santos que nos contou que entrou em um ciclo de endividamento tão grande com a C&A que teve que vender o bem mais precioso que tinha naquele momento, um fogão de duas bocas que ela usava para cozinhar no quarto de uma república de estudantes lá em Ouro Preto, cara. Pariu, cara. Um estudante, cara, é um bicho. Puta, o bicho fudido é estudante. Não tem dinheiro pra porra nenhuma. Nada, Walter, mas a gente foi estudante, impossível nos nossos casos termos sido estudantes de morador de república. Pra gente não tinha como, né? Não. A gente teve que se fuder. A gente é estudante. Morador de república, aí a galera conseguiu passar nas universidades boas. Isso. Né? Pública, universidades. Né? Basicamente, pública, geralmente pública. Que não, né, se paga tal, que era inteligente e estudava em excelentes colégios, conseguiu entrar numa dessa. As faculdades que eu e o Alexandre estudamos eram faculdades de bosta, onde imbecis como a gente. Conseguia entrar. É. Não tinha e essa. E a gente assim, estuda à noite, né? Trampar o dia inteiro, se foder. Exatamente. E estudar à noite. Foi assim. Eu me lembro de... Pra fazer merda de faculdade de comunicação, cara. Eu quero cortar meus pulsos. Eu me arrependo tanto também do curso que eu fiz, mas enfim. Eu me arrependo tanto do trajeto que eu dei pra minha vida. Eu também, cara. Eu olho pra trás hoje. Ah, se eu pudesse. Então, aí... Eu ia estudar, eu saía do trabalho, né? O que eu fazia? Eu matava o passe do o Vale Transporte, tá, pra comprar um cachorro quente. Pra que era a janta. E às vezes eu olhava chovendo, eu falava, puta, eu pego o ônibus ou eu como? O que eu faço? Cara, foi uma vida de estudante terrível a minha, cara. De fudido, desgraçado. Eu até que os três primeiros anos de faculdade não foram dos piores. Como eu falei, era uma época que eu tinha um bom salário, uh-huh, até, né? Então, peraí, não tô falando de faculdade. Você tá falando da época do técnico, é, né? É, exatamente, ensino técnico, colegial técnico. Colegial técnico. Quando eu fiz a faculdade tarde, eu já tinha uns 20 e tantos anos. Entrei na faculdade bem mais tarde. Era mais tranquilo, eu ia de carro, caralho, assim, mas... Eu fiz a faculdade, comecei com uns 19 pra 20, sei lá, alguma coisa assim. Eu tinha um bom salário, com um moleque de 19, 20 anos. Então dava pra pagar a faculdade, dava pra estar bem, entendeu? Sim. É aquilo, né, da autoafirmação. Aí queria pagar rango pra todo mundo. Pagar pizza, cerveja. Por minha aí conta. Porque tinha os fudidos, naipe Walter Rezende lá. Sim. Aí, vamos tomar cerveja. O cara tô fudido. Eu falei, mas brother, tô te chamando, meu amigão. Eu tô te chamando. Vamos lá. Eu falei pra você tomar cerveja comigo, caralho. Vamos lá e não sei o quê. Aí meu pai fala, Alexandre. Para com essa merda. Para com isso, a vida não é assim. Mas é foda. É maluco isso, porque essa época de faculdade, nós que fizemos isso, tínhamos que pagar, a gente não pôde ter essa vida fodida de republicano aí, né? Porque esse pessoal republicano, a gente tá falando de gente que... classe média ali e tal, que o pai dá pra dar uma ajudada na grana, pra ele consumir alguma coisa, mas, né, não dá pra ele ter uma vidona abastada lá na sua república. Então tem que se fuder, né? Caso com uma menina aí, ter que vender os poucos bens. Sabe que é uma coisa que é maluca também, Walter? Isso aconteceu muito quando eu era jovem. Hoje não vai acontecer mais com a gente. Mas quando aparece uma grana meio inesperada, assim, manja, sei lá, um 13º... Imposto de renda. Saiu imposto de renda. Imposto de renda, um 14º, tem empresas que pagam. Né? Hoje não, mas tinha empresas que tinham participação nos lucros. Um tipo de grana que entra, que não essa, é aquela essa grana... Essa pra mim vem mês que vem. É, ó, que beleza. A segunda metade. Então tem empresas que têm esse tipo de remuneração extra... E nem sempre tá no teu orçamento ali no ano, você não conta muito com aquilo. De repente a empresa deu uma... Agora vai ser difícil, mas sei lá, aquele ano que a empresa deu uma faturada boa pra cacete, que você esperava um salário a mais de participação nos lucros e vem 3. Então essa grana que vem, qual seria o ideal? Pega aquilo ali, dá uma guardada, sim, né? Sim. Sei lá, umas providências no futuro. Não. Nego tem torrar, um comichão... Fritar. que acha que agora eu vou... Agora fodeu, agora eu vou comer almoçar no Outback todo dia. Exatamente. Agora eu vou no Café Futô, vou comprar um relógio gigante. Exato. Vou comprar um boné com um sign de metal gigante. Dourado, né? E vai ser foda, cara. É. Tem muito disso também. Às vezes as pessoas têm uma renda extra que aparece, não tô nem falando de pessoas como a tua namorada que vira e mexe e recebe uma herança, né? Impressionante. Ou mulher pra ter herança, cara. Impressionante. E esses dias ela ganhou um Fusca, do ganhou nada. Um Fusca, exatamente, cara. A mulher do Volta é impressionante, cara. Só que esse Fusca é um cavalo de Troia da porra, cara. Mas é legal. É um presente. Mas é legal. Grego. Eu dei uma volta no Fusca dela. É legal pra cacete. Mas olha só. As minhas unhas estão cheias de graxa. De tanto ficar debaixo daquele carro pra consertar alguma coisa, cara. Não, mas é legal pra cacete. O carro tá excelente. Tá com um motor fantástico. A tua mulher, vira e mexe, tem uma entrada de grana extra na vida dela, né? Pode ver, cara. Tem, mas também tem tanta saída mas, que você não vai não, é assim. Mas pior ainda se não tivesse. Mas vira e mexe, pode ver, uma tia dela larga uma grana na mão dela. Eu, cara, quando você tá apertado, quando você tá muito fodido de grana, você começa a querer, ou joga na Mega Sena, você quer tentar arranjar dinheiro de alguma forma. Eu, até a análise de toda a minha árvore genealógica, eu fui fazer pra ver se tinha um DNA de riqueza. Se alguém com grana precisa morrer pra eu dar um jeito. Mas não tem, cara, não tem. É uma merda você ter sobrenome maldito. É sobrenome de pobre, cara, não adianta. Não é igual da tua esposa, que era um sobrenome bacanão. Sempre vai sobrar uma renda extra de alguma tia falecendo. Agora, no meu caso, não. Então, essas pessoas que conseguem essas rendas extras, pode ver, vira e mexe também torra todo o dinheiro com... Frita. Cara, eu não me lembro nunca na minha vida de ter entrado numa grana extra que tivesse fora. Eu e também. E sem sair. O meu só sai grana extra, como por exemplo, motor de carro. E a gente tá falando em arapucas monetárias, como os talões de cheque, financiamento aí do em dólar e o caralho, mas tem muitas outras, né? Que geralmente tipo, o cara usa como paliativo monetário, né, financeiro, pra poder segurar a onda naquela hora e lá na frente toma no cu, toma, né? Toma no fusquete, cara. Por exemplo, antecipar o 13º nas férias. Sei bem como é isso. Porque nas férias você tem essa opção. É, antecipa metade do 13º e você pode vender as suas férias também. Geralmente... Não dá uma, eu já a vendi, regra, não a dá regra, uma dó. A regra é você pode vender 10 dias. Mas no aperto, uma negociada boa com teu patrão, você vende os 30. Mas não... Eu tô falando que Satanás tá batendo palma, cara, pra as minhas últimas atitudes. Tem a ver com isso, cara. Lá foi pro saco meu 13º, lá foi pro saco as minhas férias, e aí você tá estressado que nem um filho de uma puta, e você não tem um dia sequer pra tirar de férias mais, e o dinheiro também que é pra pagar a dívida. É. Fodeu tudo. Olha, puta que pariu, velho. Mas, e é isso, porque é uma você, merda, é isso mesmo que acontece. Porque é aquilo, você tem que ir lá e dar jeito nas tuas dívidas, no caralho a quatro, nos impropérios financeiros que aconteceram com você aí, e você faz isso. Então você simplesmente tá jogando, né? Tentando dar um jeito ali de cobrir um santo e fudendo com o outro. E uma coisa muito comum das pessoas é não fazer contas. Não calcular o quanto vai dever. Exato. Aí, uma das arapucas que a gente mesmo se mete, sem intervenção de instituição financeira alguma, por exemplo, 13º, tá lá, puta, tá devendo cartão de crédito. Ah, no 13º eu acerto. É. Tá negativo no banco. Ah, no 13º eu Exato. Acerto. Tem um agiota querendo te matar. Ah, no 13º eu acerto. Chega dezembro... Você precisava ter o 23º salário. Pra pagar o que você deve. Exatamente. É um capeta mesmo. É uma merda. A culpa, cara, não é do Bradesco e do Itaú. A culpa é nossa. É lógico. Óbvio, né? Existe uma extorsão financeira, os juros no Brasil. Mas aproveita a nossa estupidez. Mas exatamente, faz uso disso. Eu já falei que uma pessoa muito próxima a mim, que trabalha numa instituição financeira bem grande, tem como meta inadimplência das pessoas. A meta é inadimplência. Nada mais é do que isso. Porque vai fazer a tua dívida quadruplicar, quinquiplicar, sei lá que nome pode se dar, Porque se você deve 100 e no final do ano você deve 500, e se eles conseguirem arrancar de você nessas renegociações, nessas vergonhosas chamadas na TV, ah, vai ter um bolsão de renegociação de dívida. Aí você vai lá. Eu coloco bolsão de negociação de dívida no mesmo patamar de casamento coletivo. Exatamente. É de uma derrota, cara. Você olha pra cara daquela... Pra cara daquelas pessoas, coletivo. Casamento coletivo. E geralmente grávida, né? Geralmente com barriga. Então, você que é chamado para esse tipo de renegociação de dívida, essa, aquele bolsão coletivo, pode ver, o cara fez uma dívida de 100, o banco tá cobrando 500, e na renegociação você tá pagando 250, acha que tá se dando bem pra cacete. Mas não. E deu uma puta de uma grana pro banco, grana que ele jamais teria se você fosse um cara certinho, corretinho, consumisse e pagasse. É uma desgraça igual, cara. Então, ou seja, gastar mais do que tem... Como diria o comandante Rolim, o cara que gasta mais do que ganha é um idiota. Alexandre, tem um e-mail pra você ler. Ah, daí. É verdade, cara. É um ouvinte da gente, a Tereza Sanches, contou o seguinte. Com uma dívida de 800 pratas no cartão de crédito, eu caguei pra isso e cheguei a dever, olha só, 23 mil reais. Caralho! Depois de 4 anos, eu consegui negociar a dívida para R$850. Isso foi um excelente investimento e recomendo a todos para fazer isso. Peraí, ela tinha pego quanto emprestado? Ela pegou 800. Pagou 850. 4 anos depois... A dívida foi para 23 mil e ela pagou 850. É, os juros que ela pagou eu acho muito bom, cara. Tereza, mas você tá achando que você é esperta pra cacete falando para todo mundo fazer isso. Se você segura mais 12 meses... Você segurou 48, segura mais 12 meses, você não vai pagar nada. Nervos de aço. Tem que segurar a bronca, é pressão, é ligação. Você vai no caixa eletrônico e tem medo de aparecer na tela umas algeminhas ali, manja? Uma coisa, falando em caixa eletrônico, uma coisa que eu acho que principalmente o Itaú deveria mudar, quando você tá com a conta negativa e você vai sacar uma grana, puta, aí aparece... É vexatório. Que aparece gigante assim, você vai... Tá sacando do liso, hein? E pá! Mas... Só que ocupa a tela inteira. Eu já dou aquela fechada com tórax, saca? Pra ninguém ver. Mas você sabe que... Mas tem um motivo isso aí, né? Isso foi por conta de um problema que eles tiveram com uma senhora. Ia lá e sacava o dinheiro. Sempre sacava. E ela tinha um liso tipo de 10 paus. E ela não controlava, não sabia. E ela sacou esse limite todo. E a dívida dela foi pra tipo 100 mil. E ela falou, não, mas eu só tirei... O que tinha disponível. O banco foi pra cima dela, né, e tal. E os advogados dela conseguiram provar que ela não sabia. Então, por conta dessa senhora, foi que o Itaú nos deixou com essa vergonha absurda agora. Ah, cara, eu passo lá e tem uma fila gigante atrás de você. E sempre tem um filho da puta olhando do seu ombro pra ver se você tá devendo. Pra ver como é que você tá. E assim, é tudo muito prático, né? Enfia o cartão de novo. Põe o dedo, tá. Sai o dinheiro. Só que a partir do momento que deu uma enroscadinha a mais que você tem, você tem certeza que você quer tirar R$600 do teu limite de saque. Aí já dá aquela olhada pra trás. Só vê, cara, assim... Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê uma curtida lá no Facebook, assim vocês saberão o que vai rolar nos próximos episódios do nosso podcast, geralmente atualizado aos domingos. Ultimamente, prepare-se para alguns atrasos, que o Alexandre, a gente anda meio fodido, não só de grana, mas trabalhando como animais. Falando nisso, Walter, olha só, quando o teu telefone toca e é um número desconhecido como é esse aqui, cobrança. Geralmente você acha que é cobrança. Deixa eu ver o que é esse aqui. Põe no Moviva a voz. Alô? Do presídio. Oi, dona Regina. É a sogra do Alexandre. O feed pro nosso podcast tá lá na nossa fanpage. É só clicar no botão sobre e dar copy-paste. O podcast Academia Brasileira de Tretas está hospedado no SoundCloud. Se você tem uma banda, mande um e-mail pra gente também, porque ela pode rolar nos BGs das edições nessa semana. O que, que tem aí, Moreira? Nessa semana nós vamos da banda mineira Verbase. Ô Walter, eu falei isso aí, quando chega uma ligação, né, você olha ali um número desconhecido no seu celular. Uhum. Muitas vezes é presídio, né? Presídio. Isso, muitas vezes é presídio. E você fica meio assim, né? Assim, ou seja, é pra você ter medo, seja de um presidiário, seja de um cobrador. Quando começa a ligação com 5505, eu já sei que é o Itaú me ligando, né? Então... Já tá bem engraçado que a moça se identifica. Família Setúbal, sabe tudo sobre você. A moça se identifica como se fosse assim: ah, é a sua gerente. Como se isso fosse me dar uma espécie de status, cara. É verdade. E eu sei que não. Eu não sei que ela liga. Ela é gerente de tantos. É gerente de tantos. E eu sei que quando ela liga, é porque ela viu que a minha conta tá um lixo, ela vai tentar ali me desfibrilar a sua conta corrente. E daí ela vem assim: ah, Alexandre, mas olha, o teu lixo tá comendo 10% ao mês. Eu tenho aqui uma negociação pra você pagar só 9%. Mas essa maldita dessa negociação é pra você pagar 9, mas e contratar, você vai pagar 9%, você tem que comprar um seguro do cacete A4 que vai te consumir mais 8% da tua dívida. Então você fica se fudendo. Mas hoje, o mais maluco é que os bancos, eles terceirizaram também os seus departamentos de cobrança. Sim. Então, eles... Indianos ligam pra gente. Praticamente, não diria indianos. Geralmente vem uma ligação de um estado distante pra você. Geralmente... Eles estão pagando um salário miserável pra uma empresa de telemarketing lá da peida pra te cobrar. Aí você atende lá, aí vem uma moça... Quando fala o teu nome completo, você já sabe o que é aquilo. Ah, seu Alexandre Moreira, mas... Eu falei assim: ah, aqui é o departamento de cobrança do Banco Itaú. E o senhor tem ideia de quando é que você vai conseguir eu pagar? Eu falo assim, tô dirigindo, não posso não, atender. Não, eu sou vendo o cara, ela sempre pergunta: o senhor tem ideia de quando é que o senhor vai conseguir pagar a parcela em atraso? Eu falo dia 6. Eu posso estar no dia 5, eu sempre falo dia 6. É dia 6. E se tá no dia 7, não dia vai causar... Seis, não. Os 30 dias não vai causar desespero pra ela. Ela pergunta, mas tudo bem, e fica nessa, cara. Então... Eu não sei porque pergunta. Pergunta-se por que que o senhor não pagou. Isso, exatamente, cara. Daí pergunta... Porque eu não tenho dinheiro, cara. Minha filha. Eu falo assim: olha, eu tô numa situação assim. Eu falo: você tem um lenço? Se eu começar a contar, você vai começar a chorar. Mas se eu fosse você, eu usaria esse computador na tua frente pra bater essa dívida desse filho da puta. Você não pode clicar com o mouse num botão saldo devedor e ir apagando um botão delete e dar enter na sequência? E o que é uma coisa tão maluca, porque a gente chegou numa fase com a tecnologia tão avançada e com o mundo tão conectado, você acha que você tem uma privacidade. E você não tem mais a tua privacidade financeira? Óbvio que não. Porque você pode ver, uma outra coisa que acontece quando você está fudido financeiramente, acabam, até spam ninguém te manda mais de venda. É verdade. Pode não, ver. Mas spam não existe mais. Existe spam? Existe, lógico. Eu não recebo nenhum. Não, pode ver. Eu tô nesse limbo monetário. Já sabem que vai oferecer... O que pra você se você não vai poder comprar? Medo de se perder.